Capítulo 130. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta minha voz, ó Senhor. Dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor. Sim, espero nele. Em Sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados.